deixa no escurinho. Deixa no escurinho. Alô, Armandinho! Ei, DJ, me ajuda a apagar a luz, que elas ficam malucas. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. Ela quer endoidar, ela quer farriar. Whisky Red Bull, tá tomando sem parar. Ela tá no Gilson, Gilson de Bujaru. Se tu quer endoidar, vem pra cá, vem. Bum, pra apagar a luz. Bum, pra apagar a luz. DJ Gilson, DJ Nival Show, DJ Edson, Iretinho Bujaruense. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. Bum, pra apagar a luz. Bum, pra apagar a luz. Deixa no escurinho. Armandinho de Belém. Deixa no escurinho. Rafael Produções. Ei, DJ, me ajuda a apagar a luz, que elas ficam malucas. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. Ela quer endoidar, ela quer farriar. O Whisky Red Bull tá tomando sem parar. Ela tá no Gilson, Gilson de Bujaru. Vem pra cá, vem. Bum, pra apagar a luz. Bum, pra apagar a luz. DJ Gilson, DJ Nival Show, DJ Edson, Ribetinho Bujaruense. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. No escurinho tá legal, tá, tá muito bom. Bum, pra apagar a luz. Bum, pra apagar a luz.